Então, uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Que alegria estarmos aqui para falarmos dessa passagem do Evangelho tão marcante e tão importante. Essa figura ela é muito sugestiva, né, para pensarmos sobre esse ensinamento que está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ajuda-te e o céu te ajudará. Para nós sermos ajudados pelo céu, temos que ter algo da nossa parte para que essa ajuda venha. A imagem mostra o braço representando, vindo de cima, a ajuda divina que vem do alto. E o homem aflito busca essa ajuda. Se o homem não se segurar também, essa ajuda vai ser incompleta. Então, a ajuda que nós esperamos para a nossa existência, para a solução dos nossos problemas, depende em grande parte também daquilo que nós fazemos para alcançar essa ajuda. E alguém poderia pensar assim: mas Antenor, Deus não é generoso, bom, amoroso? Ele não nos vai dar tudo gratuitamente? Sim, Ele já faz isso. Quando nós pensamos nesse mundo maravilhoso que nós vivemos, todas as condições para que a vida possa permanecer nesse planeta, fora da Terra, a nossa vida desaparece. A gente morre fisicamente. Mas aqui as condições são perfeitas. Deus já nos reservou um lugar para evoluirmos no mundo material. Porque sabemos que o espírito, na sua evolução, precisa da experiência com a matéria. Então, nosso planeta ele é perfeito para a nossa existência. Deus já nos forneceu isso. Quando nós nascemos muito vulneráveis, muito frágeis. Da maioria das espécies de animais, como nós somos mamíferos, nós somos o mais dependente que tem do grupo, da mãe, do pai ou dos irmãos. A nossa espécie é de ser mais dependente que tem. Muitos animais, em poucos dias, se tornam independentes das suas famílias. Nós não, somos muito dependentes. Isso tem uma razão de ser, que não convém agora a gente comentar. Mas então nós recebemos, seja a nossa própria família ou não, o apoio de alguém que vai nos ajudar nesse nível, nesse início da vida, que somos tão ainda necessitados. E nós poderíamos passar a noite descrevendo uma série de coisas que já não são dadas gratuitamente. Mas ainda assim nós não conseguimos ser plenamente felizes, ainda assim nós nos sentimos em muitas fases da vida muito pressionados por problemas, por desafios, por lutas. E aí nós nos perguntamos: de onde vem essa ajuda? Quando ela virá? A ajuda que nós tanto esperamos, ela só vem quando nós a buscamos. Por isso que Jesus disse: buscai e achareis. Por isso que Allan Kardec, no capítulo 25 de Evangelho segundo o Espiritismo, interpretou esse ensinamento de Jesus: busca e acharás, dizendo: ajuda-te e o céu te ajudará. Sem a nossa parte, nós continuaremos sendo, vamos dizer assim, sustentados pela providência divina, mantidos, conservados, protegidos, mas em crescimento mesmo, nós estaremos estagnados. Às vezes as leis divinas nos dão uns empurrões, fazem a gente caminhar para frente. De que forma? Através de situações problemáticas, de desafios, aquilo que chamamos de provas e expiações, para nos fazer avançar. E aí nós buscamos algo melhor. Quando nós estamos buscando algo para a solução dos nossos problemas, de alguma forma nós estamos nos ajudando. E o homem vem fazendo isso há centenas de milhares de anos. Deus dotou a nossa espécie da capacidade de enfrentar problemas e encontrar as soluções através do trabalho. Tanto é que o trabalho é requisito fundamental na vida do espírito. Aquele que não trabalha, não progride, não evolui. E muitas vezes nós pensamos que o trabalho é algo que nós vamos fazer, vamos receber, apenas do ponto de vista material. A profissão, o sustento que nós temos através das atividades, quando nós vendemos o nosso tempo para um empregador que nos paga. Mas o trabalho é algo muito mais amplo na realização do espírito. Ao longo da sua evolução, o homem ele trabalha não apenas materialmente, mas ele trabalha intelectualmente também. É nessas duas frentes que nós estamos desenvolvendo os nossos potenciais e a nossa capacidade. Não tivesse a humanidade desenvolvido a sua capacidade de se sustentar, de trabalhar, de mudar o mundo, e desenvolvido junto desse esforço de dominar a natureza, de garantir as melhores condições, a sua inteligência não teria desenvolvido também. Então foram as situações desafiadoras do mundo que fizeram a humanidade chegar hoje a todo esse desenvolvimento intelectual que nós temos. O trabalho intelectual, então, na evolução do espírito, ele é fundamental. Desenvolver a inteligência é algo fundamental. Quando a gente fala de trabalho intelectual, parece que a gente está falando de algo que não tem a ver com a gente, porque às vezes a gente se sente muito pequeno. Como assim? Eu sou uma simples pessoa, eu não tenho inteligência. Hoje está mais do que demonstrado que não existe nenhum ser humano desprovido de inteligência. Até alguém que seja muito limitado intelectualmente, nós, pela doutrina espírita, sabemos que aquilo é uma condição temporária daquela pessoa. Ele, como espírito, por ser humano, já tem uma inteligência desenvolvida. É que naquela existência, aquele corpo dele não permite que essa inteligência do espírito se manifestar. Muitas vezes por erros cometidos no passado, pelo mau uso da inteligência. Por isso que quando nós lidamos com pessoas que são aparentemente muito limitadas intelectualmente, nós não podemos ter a pretensão de nos julgarmos superiores a eles. É que são espíritos que até mesmo chegam a pedir no mundo espiritual vir com um cérebro limitado, que não se desenvolva, para ele aprender outras experiências e não ser novamente levado a erros pelo mau uso da inteligência. Daí existirem hoje milhares de espíritos que reencarnaram com uma série de deficiências mentais. Todos os seres humanos têm o potencial de desenvolver a sua inteligência em alguns dos seus aspectos. Todos nós somos dotados dessa capacidade de pensar, de refletir, porque é um atributo do espírito. Então todos nós que já estamos despertos para a necessidade de cuidarmos da nossa evolução espiritual, temos que pensar em aprimorar também a nossa inteligência, usando-a para a solução dos problemas, reconhecendo que todos nós temos a possibilidade de pensar melhor, de refletir mais, para encontrar as melhores situações para a vida, para vivenciar as melhores experiências. Mesmo alguém que não tenha tido oportunidades de estudar, de fazer faculdade, de fazer cursos, todos podem, de uma forma ou outra, ter acesso ao conhecimento, no uso desse conhecimento, melhorar as suas condições de vida, aprimorar a sua experiência e acelerar o seu processo de evolução. Ou melhor dizendo, entrando no ritmo certo. Porque já, na verdade, nós não podemos acelerar a evolução, porque ela é um processo natural da nossa condição de espíritos. Mas nós podemos parar de estarmos atrasados nesse processo. Então o trabalho é uma condição essencial para recebermos o auxílio divino. Nós temos o trabalho físico que nos garante o sustento, a sobrevivência. E isso parece que é algo estranho falar, mas inúmeras pessoas esperam e aguardam que a solução dos seus problemas venham por situações fantasiosas, por situações de um favorecimento, para que elas não precisem mais trabalhar materialmente. Às vezes a gente vai atrás de uma loteria, espera receber algo que nos ajude a não trabalhar. E nós esquecemos que o trabalho, aquela rotina diária que nós temos, não faz parte da nossa realidade à toa. É uma condição para a nossa evolução espiritual. Esse ritmo que nós temos de ter que acordar cedo, cumprir obrigações, ouvir outras pessoas mandando a gente fazer coisas e termos que cumprir, isso faz parte da disciplina do espírito, faz parte do seu processo de aprendizado. Se nós não adquirirmos amor a essa disciplina que o trabalho envolve e que nós só aprendemos quando somos muitas vezes ali conduzidos a seguir certas regras, nós nunca atingiremos estágios maiores de vida. Consegue imaginar um espírito puro, Jesus, com preguiça de fazer alguma coisa, não teria mundo até hoje. Alguém que esperasse o melhor dia para fazer alguma coisa, nós não teríamos nada realmente de bom na evolução, não haveria evolução, estaríamos todos estagnados. Então, desenvolver essa disciplina, esse amor, a realização que nos cabe na vida, é algo imprescindível. Felizmente, nós aqui já somos todos assim, somos pessoas que conseguimos nos conduzir dentro dessas regras. Mas ainda há inúmeros espíritos que preferem muitas vezes se encostar e esperar que alguém venha ao encontro dele e supra as suas necessidades. São espíritos que eles vão demorar ainda algum tempo até despertarem, que cabe a eles essa busca. Nós devemos sim auxiliá-los, amá-los, protegê-los e ajudá-los, porque muitas vezes eles precisam ainda passar mais tempo nessa ociosidade, para que venha mais tarde uma cobrança profunda da sua consciência e percebam quanto tempo perderam, e assim eles possam reunir forças e caminhar para frente, passando a ter mais amor ao trabalho, ao compromisso. Sabe lá quantos séculos nós levamos para desenvolver hoje a disciplina que nós temos. Então, nós temos que também dar tempo, porque cada criatura está no seu momento evolutivo. Assim como os benfeitores espirituais não esperam que nós, de uma hora para outra, sejamos como eles. Eles também são pacientes e nos aguardam que nós possamos oferecer o nosso melhor. Então, o trabalho físico é imprescindível e o trabalho intelectual na evolução do espírito também. Usar a sua inteligência para obter as melhores condições na vida é imprescindível. O trabalho intelectual, ele reflete a condição evolutiva do espírito. Quanto mais evoluído é, mais intelectualmente ele trabalha. Quer dizer que um médico é mais evoluído que um operário, não é isso que estamos dizendo. Quer dizer que um operário que reflete muito sobre a vida, que tem uma experiência ampla de vida, já é um espírito mais adiantado. Um operário que tem aquela sabedoria que a vida lhe deu, ele é um espírito mais adiantado. O que muitas vezes algumas pessoas que nós achamos que são mais inteligentes, o que elas têm muito é informação. Pode ser conhecimento, mas ainda não é sabedoria, porque eles não sabem usar para o seu bem aquele conhecimento. Muitas vezes o utilizam apenas para obter vantagens materiais imediatas. Esse trabalho intelectual que nós estamos falando é algo mais profundo. É a realização do espírito que o torna sábio. Todo conhecimento que norteia as ações. Então, nós estamos trabalhando intelectualmente quando a gente parte de uma experiência que a gente viveu. Hoje eu cumpro determinados deveres, porque eu sei que se eu não cumpri-los, eu terei consequências, porque eu já vivi isso. Isso é trabalho intelectual. Eu me guiar pela minha experiência. E quando eu me guio pela experiência dos outros, que eu tomei conhecimento, eu aprendi com alguém algo e aplico aquilo na minha vida. Também é o trabalho intelectual que promove a evolução do espírito. Conhecer a si mesmo faz parte do nosso trabalho intelectual. Saber quem nós somos. Não é saber o próprio nome, não é saber quem é seu pai e a sua mãe, não é saber o seu endereço. É muito mais profundo. Conhecer a si mesmo é saber que tipo de pessoa você é. Aí você responde, ah, sou um espírito imperfeito. Não. Isso não é conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo é você saber quais são as imperfeições que te traz hoje maiores impedimentos para você ter uma vida plena. É a arrogância, é a pretensão, é o orgulho, é o egoísmo. Conhecer a si mesmo é nós sabermos o que nós somos e o quanto isso nos impede de ser felizes. Isso é conhecer a si mesmo. Então, refletir sobre quem nós somos também é um trabalho intelectual do espírito. Procurar conhecer a si mesmo é parte desse trabalho. E compreender a vida sob diferentes pontos de vista. Se eu não consigo aceitar uma ideia de outra pessoa, nem de outra, nem de outra, eu sou muito restrito na forma de interpretar situações. Eu acho que apenas os meus pontos de vista estão corretos. Eu estou exercendo a minha capacidade intelectual, pensante? Não. Quando eu tenho uma vida muito limitada, uma vida muito fechada, apenas nas minhas concepções, nas minhas ideias, não consigo ouvir outra pessoa falar algo que me contraria o pensamento, eu estou limitando a minha evolução espiritual. Não quer dizer que eu vou concordar com tudo que as pessoas dizem, mas eu vou tentar compreender por que elas dizem aquilo. O que há de verdade ou não naquilo. Porque existem muitas coisas erradas, mas também existem muitas coisas certas naquilo que as outras pessoas pensam. Se eu não sou capaz de assimilar nada de ninguém, é sinal que eu estou limitando a minha capacidade de pensar. Porque nós precisamos, e não é à toa que Deus criou a vida humana em sociedade, nós precisamos da interação uns com os outros para progredir, para evoluir. Por isso que qualquer isolamento sempre trabalha contra o espírito. Nós precisamos nos relacionar e absorver das experiências alheias algo que contribua para a nossa evolução. Aí nós estamos aplicando esse potencial de aprendizado, de conhecimento. E o nosso trabalho intelectual, ele é profundamente influenciado pelos nossos estados emocionais. Já perceberam como nós tomamos decisões erradas quando nós somos tomados por ira, raiva, indignação, quando nós somos tomados por revolta? Nós cometemos uma série de erros. Então, sempre que nós vamos fazer escolhas em nossas vidas, nós estamos usando a nossa capacidade pensante. É o trabalho intelectual. Eu tenho que conhecer a emoção que me guia naquele momento para saber se a escolha que eu vou realizar naquele momento é a mais sábia. Percebem que o trabalho intelectual, então, é atributo do espírito. Ele precisa estar o tempo todo pensando sobre si mesmo, sobre a sua vida, sobre as suas realizações, para poder progredir. Deus pode fazer maravilhas por nós, desde que nós permitamos que elas aconteçam, desde que elas possam ser trazidas à nossa vida. Porque muitas vezes elas não vêm facilmente. Por que as coisas não são dadas prontamente? Porque senão a gente não desenvolve toda essa capacidade pensante. Nós não aprimoraríamos o nosso potencial mental. A nossa inteligência não se desenvolveria. É por isso que um professor, chega um momento que ele não escreve mais o nome para o aluno copiar. Ele faz o aluno escrever o próprio nome, para que ele aprenda. É por isso que os pais, em algum momento, param de dar as coisas para os seus filhos, para que eles, pelo seu próprio esforço, passem a conquistá-las. Se Deus nos desse tudo de forma indiscriminada, os nossos potenciais não se desenvolveriam. Então a nossa inteligência, ela irá aumentar à medida que nós a aplicarmos em vários desses contextos, como nós vimos até agora. Por isso que o trabalho físico e intelectual é imprescindível para que a ajuda divina venha. E ele é, o trabalho intelectual, o mais esquecido na solução dos problemas pessoais. Vamos tentar essa noite trazer algumas ideias que nos ajudam a refletir como podemos aplicar a nossa inteligência na solução dos problemas. Às vezes a gente lê aquele capítulo, buscai e achareis, ajuda-te, o céu te ajudará, e a gente fica pensando, como aquilo me ajuda na solução do meu problema imediato? A nossa ideia hoje foi trazer essa ideia, então, de que, através do nosso trabalho físico e intelectual, é que nós vamos encontrar a solução dos nossos problemas. Vamos ver, então. Para termos auxílio espiritual, é importante lembrarmos que nunca nós vamos ter, então, negado, nunca vai ser poupado de nós, o trabalho material e intelectual. Os Espíritos nos ajudarão em nome de Deus à medida que nós nos ajudarmos, trabalhando materialmente e intelectualmente. E eles não vão remover os nossos obstáculos, eles vão nos guiar a superar. Por isso que o Espírito, ele não vai, quando nós pedimos uma ajuda ao nosso benfeitor, ao nosso Espírito protetor, o anjo da guarda, o nome que nós quisermos dar, ele não nos vai dar a solução imediata do problema. A espiritualidade muitas vezes até faz isso, faz coisas prontas aparecerem na vida, mas não é frequente isso. Na maioria das vezes, eles nos guiam na solução do problema. Vem como uma ideia, uma sugestão, vem como uma inspiração, algo que nós somos movidos a fazer, e ali nós vamos realizar alguma tarefa, e dali vem a solução do nosso problema. Então a espiritualidade, ela não soluciona os nossos problemas, mas nos guiam para que nós mesmos solucionemos. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele traz o caso do Silveira, no capítulo 35. É um caso muito interessante, porque esse espírito André Luiz encontrou no mundo espiritual e ele tinha conhecido ele aqui quando encarnado. Silveira era uma pessoa que devia muito para o pai do André Luiz. E o pai do André Luiz ficou aguardando receber a dívida, não recebia, e executou judicialmente então o Silveira. Tirou muitos bens dessa família do Silveira. E eles foram obrigados a não viver mais confortavelmente como eles viviam. Todos eles foram obrigados a começar a trabalhar. Se mudaram da cidade, mudaram de condição de vida. Eles que viviam fartamente, tiveram todos que iniciar uma vida de trabalho árduo. E o André Luiz, quando encontrou Silveira no mundo espiritual, ele ficou meio envergonhado. Puxa, meu pai, ele colocou essa família numa situação difícil, porque tirou todos os bens deles, cobrando uma dívida na justiça. E ele conta aí nesse capítulo também, que ele até lembra da quando a esposa do Silveira foi pedir para que tivesse mais paciência, para que desse uma nova oportunidade, e o pai foi intransigente, mesmo assim cobrou a dívida. E o André Luiz já estava se sentindo envergonhado, achando que o Silveira tivesse sofrido muito, mas não. Ele agradeceu até aquela situação de vida diferente, porque todos eles, aquela família que se viu privada de tudo, foram levados a desenvolver outras qualidades. Ao invés de crescerem jovens mimados, mal acostumados, desenvolveram o valor pelo trabalho. Eles foram capazes, então, de perceber que eles não precisavam de uma riqueza que eles já tinham para desenvolver as suas capacidades, para desenvolver o seu potencial, a sua força. Todos eles cresceram espiritualmente naquela situação difícil. Então, o que isso nos mostra? Que nós, trabalhando, sempre encontraremos a solução dos problemas. Sempre encontraremos a solução que nós precisamos. E elas serão encaminhadas para nós as melhores situações para que a gente solucione. O problema é que muitas vezes nós preferimos fugir dos nossos problemas ao invés de enfrentá-los. E aí agravamos as nossas condições de vida e aí nós bloqueamos esse amparo espiritual que possamos ver. Essa família de Silveira, como eles preferiram o trabalho ao invés de qualquer outra alternativa, eles conseguiram um grande auxílio espiritual para crescer espiritualmente nas dificuldades. Então nós vamos nessa abordagem agora identificar como o trabalho intelectual ele pode nos ajudar na solução dos nossos problemas. E vai parecer em muitos momentos que é autoajuda, e é isso mesmo. O tema da nossa palestra é ajuda-te e o céu te ajudará. Nós somos ajudados à medida que nós nos ajudamos a nós mesmos. E nós temos que pensar também que muitas das coisas que nós vamos falar é no sentido genérico, amplo. Cada situação de vida pede, muitas vezes, uma meditação mais profunda para ver qual é a melhor solução. Por isso que talvez você possa ver um ou outro exemplo do que eu vou apresentar e você fala, mas Antenor, eu já tentei isso e não deu certo. Mas aí, significa que precisamos aprimorar então essa definição para cada um. Então, em linhas gerais, como nós podemos aplicar a nossa inteligência na solução dos nossos problemas? Primeira coisa que nós temos que fazer diante de qualquer obstáculo, qualquer momento difícil da vida, qualquer situação que nós percebemos que ali vai ser desafiadora. E eu acho que isso a gente passa todos os dias. Todas as semanas nós temos inúmeros obstáculos. A gente vai para o trabalho e já lembra que lá vai lidar com uma situação ou com pessoa difícil. Retornamos para casa, tem um outro desafio. Temos problemas inúmeros. A primeira providência que nós temos que fazer é pedir o auxílio. Pedir a Deus através da oração esse auxílio que nós precisamos. Por que ela é tão importante, a oração? Ela cria essa comunicação mental com os espíritos superiores e aprimora a nossa possibilidade de receber a intuição. Isso é trabalho de inteligência. A gente reconhecer que nós precisamos de algo que está além de nós. Porque muitas vezes é a pretensão, é contar apenas com as nossas próprias forças que impede que a gente encontre a melhor solução. Quando pedimos, tenho certeza, se aquilo que nós pedimos é justo, nós vamos receber. Não há dúvida sobre isso. Tudo que nós pedimos para Deus, Ele nos dará, desde que seja importante para a nossa evolução espiritual. Você pode falar assim: Antenor, mas Deus não me deu o carro que eu pedi, não me deu a casa, não me deu os números da Mega Sena. É porque isso ainda não é o momento. É porque não é isso que é o importante agora na sua vida. Em algum momento, Ele dará aquilo que você pedir, se for realmente indispensável para a sua vida naquele momento. Mas há algo mais importante na oração que nem sempre nós lembramos. Ela é um processo também de autoconhecimento. Porque quando eu me dirijo a Deus e peço: Senhor, eu preciso da solução desse problema, eu começo a refletir que nessa solução talvez eu tenha que ser diferente, eu tenha que me tornar uma pessoa talvez mais flexível, mais disposta, tenho que desenvolver alguma habilidade. A oração é um processo também de reconhecimento das nossas necessidades. Porque quando a gente se faz pequeno, a gente é capaz de perceber, então, onde nós estamos errando. É a pretensão, é a ideia de autossuficiência que muitas vezes nos leva a não perceber como as coisas podem ser muito mais fáceis. O pedido de auxílio é um processo de autoconscientização da nossa extrema fragilidade no mundo. E ali, paradoxalmente, nós nos tornamos fortes. É quando nos fazemos muito pequenos e reconhecemos que precisamos da ajuda divina que a gente se torna forte, porque a gente passa a contar com essa ajuda, porque ela passa a vir abundante, intensa na nossa vida. Por isso que a oração é o começo da solução de qualquer problema. Mas tem mais coisas que nós podemos fazer. Nós temos que pedir auxílio também compartilhando com outras pessoas a dificuldade que nós temos, principalmente se as pessoas estão envolvidas nesse problema. Muitas pessoas erram repetidas vezes porque não compartilham as dificuldades. Acham que é responsabilidade exclusiva dela resolver o problema, quando muitas vezes ele tem que ser partilhado, dizer: eu preciso da sua ajuda para a solução. É óbvio que nós vamos procurar as pessoas que estão aptas a essa solução. Nós vamos procurar alguém que é capaz de nos ajudar. E o nosso erro é esperar que a pessoa nos dê a solução. Muitas vezes as pessoas não vão ter a solução dos nossos problemas, mas alguma indicação elas poderão nos dar que vão nos levar à solução do problema. Por quê? Nós sabemos que Deus opera de formas inúmeras. A espiritualidade, em nome de Deus, os bons espíritos vão de formas inúmeras. Às vezes a gente ouve de alguém que nós imaginamos que nem tem conhecimento tão amplo, reflexões, ideias, sugestões maravilhosas. André Luiz também conta um caso interessante em que o espírito benfeitor, para tentar ajudar a mãe e o filho mais velho, utilizou uma adolescente, falou através da boca dela, porque inspirou ideias para que ela falasse sobre fé, confiança, acreditar no par espiritual. E a mãe e o filho mais velho, por achar que ela era uma adolescente, uma menina, como ouvir conselhos de uma criança? E nós não percebemos que muitas vezes eles vão nos falar através de outras pessoas. Às vezes a gente está tão angustiado com um problema, e quando a gente compartilha com alguém que está com a mente menos sobrecarregada, a espiritualidade faz essa pessoa instrumento da voz deles, de nos dizer algo. Ou às vezes essas pessoas veem coisas que nós não vemos, percebem da vida coisas que nós não percebemos. E aí nos falam do seu ponto de vista, da sua experiência. E da experiência delas, aclara o nosso entendimento sobre o problema. Por isso que guardar muitas vezes coisas aflitivas, problemas aparentemente insolúveis, não é muitas vezes a forma mais adequada de solucionar. Ter alguém que nos ajude a refletir é algo fundamental. É o uso da inteligência nossa e alheia na solução dos nossos problemas. E temos que compartilhar os nossos problemas pelas pessoas que também são afetadas pelo nosso problema. Porque essa ideia de que nós temos que dar conta de tudo nem sempre é uma ideia muito positiva. As pessoas que estão envolvidas em alguma situação que afeta elas também, elas têm o dever de partilhar e de ajudar naquela solução. Talvez nós tenhamos a parcela maior a contribuir na solução, mas ouvir as ideias de alguém, partilhar, saber o que elas pensam, também nos ajuda a ver a situação de uma outra maneira. Tudo isso é trabalho da inteligência. Mas nunca esquecer que a solução dos nossos problemas é sempre nós. Não esperar que as pessoas nos façam as coisas que nos cabem. Porque é essa expectativa de que o outro faça por nós que nos faz muitas vezes ficar paralisados em nossa evolução. Algo importantíssimo nas nossas experiências é perceber que o problema que nós estamos enfrentando, ele tem algo a nos ensinar. E nós só nos libertamos de um problema quando nós aprendemos a lição que ele nos traz. Se nós não aprendermos aquela lição, o problema ele reaparece no futuro de outra forma. Por isso que tem pessoas, muitas vezes, com a vida, parece que está amarrada, travada. Já ouviram falar isso? Muitos pensam, ah, é por causa de uma maldição, é por causa de um trabalho que fizeram, é porque não sei o que, não. A pessoa que ela se vê repetidas vezes em problemas parecidos, é porque ela não aprendeu alguma coisa. Vou pegar um exemplo muito prático que afeta quase todos nós, se não afetou, pode afetar. É problema financeiro, é não ter dinheiro para pagar as contas. E se vê a vida inteira, por longos anos, sempre enrolado, porque nunca tem dinheiro que supra as suas necessidades. O que essa pessoa pode aprender com essa experiência? Que talvez ela tenha que aprender a viver mais humildemente, dentro das suas posses, dentro daquilo que ela pode realmente adquirir e comprar. Há pessoas que muitas vezes elas não ganharam dinheiro ainda e já estão gastando lá na frente. Como ela não aprendeu que ela não pode gastar mais do que ela ganha, e além de tudo ela tem que guardar um pouco para situações imprevistas, como ela não aprendeu isso, ela vai repetir essa experiência de sempre estar devendo a vida inteira. Ou a pessoa precisa aprender a se desdobrar mais para adquirir, para conquistar os sonhos que ela pretende. Agora imagine quantas situações na vida a gente vê que se repete indefinidamente. Por exemplo, um lar sempre conflituoso, sempre brigas, desentendimentos. A pessoa precisa aprender algo nessa experiência, qual que seria? Talvez aprender a dominar as palavras que desencadeiam conflitos com o outro. Às vezes aprender a ser mais paciente com o outro. Às vezes perceber que ela é o foco da discórdia permanentemente. Nós não teremos solução dos problemas enquanto eles não tiverem as lições totalmente assimiladas. Enquanto a gente não aprender o que um problema tem a ensinar, ele não vai embora. Ele pode temporariamente parecer resolvido, mas o que provoca ele está dentro de nós. É quem nós somos e aquilo vai ressurgindo ao longo da vida. Por que conhecer a si mesmo? Justamente para isso. Para perceber o quanto nós precisamos mudar para solucionar os nossos problemas. Posteriormente à solução de um problema, a gente deve analisar as causas dele, pensar, por que me vi naquela situação? Passou aquele conflito, problema, dificuldade? O que eu fiz que me levou aqui? Foi imprudência, precipitação? Qual característica minha me predispõe a vivenciar problemas? Tem pessoas que pensam que passou uma situação, uma crise, ah, aquilo é passado, esqueça. Não. Muitas vezes amadurecer a nossa ideia sobre uma crise é a forma de evitar as crises futuras, prevenindo situações. Aceitar serenamente e humildemente as condições necessárias para a superação dos problemas. Tem pessoas que muitas vezes elas se sentem agredidas, por exemplo, mudar o padrão de vida, viver com menos, viver num bairro mais simples, comprar um carro mais velho, não fornecer tal coisa para a família, e isso revolta a pessoa. Nós precisamos entender que quando nós somos tranquilos, serenos e aceitamos como a vida é, ela vai ser mais fácil de ser conduzida. Que pessoa revoltada, indignada, agressiva, inconformada no aspecto negativo consegue solucionar bem seus problemas? Nenhum. Ela muitas vezes busca até situações que são vantajosas do ponto de vista material, mas para aquilo ela criou um distúrbio tão grande que aquilo volta no futuro como prova e expiação. Eu posso ficar hoje com menos poder aquisitivo e fazer algo desonesto para suprir minha necessidade. Mas aquele ato ruim que eu pratiquei está gravado em mim. Ele vai atrair para o futuro uma situação equivalente contra mim. É a lei de ação e reação. Então, agir de uma forma desonesta, de uma forma errada na solução do problema, é fruto do quê? Do nosso orgulho, da nossa pretensão, da ideia de achar que nós somos muitas vezes mais merecedores do que outras pessoas. E aí achar que nós podemos tirar algo de alguém é algo que nos torna ainda mais infelizes e não soluciona o problema de verdade. Porque aquela lição que seria a humildade, a serenidade que a gente precisa desenvolver, a gente vai ter que voltar até ela, aquela experiência de novo. Todas as coisas erradas que nós fizermos para solucionar um problema, além de ser uma experiência que nós vamos ter que experimentar negativa, o nosso problema continua e nós vamos ter que passar por ele de novo, porque as lições não foram aprendidas. E lembrar que todos os problemas passam na vida. Essa é uma forma de a gente ganhar força diante de um problema para superar. Lembrar que eles todos são transitórios, porque os antigos já foram superados. Isso nos ajuda, nos alimenta, saber que nós somos capazes de vencer desafios. Quando uma experiência deixa marcas negativas em nós, e nós lembramos da experiência com muita amargura, com muita tristeza, com muita mágoa das pessoas, com ressentimento, aquilo não foi solucionado ainda em nós. Quando conflitos que nós tivemos com outras pessoas, ou uma experiência difícil, nos faz no futuro nos sentirmos infelizes, é porque aquilo não está bem resolvido. Tem pessoas que passaram uma infância muito dura, muito difícil, com pouco amor, com pouca assistência, e elas muitas vezes lembram a vida inteira com mágoas daquilo. Enquanto existir mágoa nesse coração, a lição não foi aprendida. É só quando a gente perdoou de verdade as pessoas que criaram os problemas ou que não nos ajudaram nesses momentos difíceis, é que nós nos libertamos daquela dificuldade. Porque se a gente não conserva a mágoa de ninguém no qual nós estivemos envolvidos num problema, é porque nós aprendemos a experiência dele. Então, mágoa, ressentimento, aquela tristeza que nos tira o ânimo perante a vida, que nos faz sentirmos infelizes, é o indicador que aquele problema ainda precisa ser melhor refletido, melhor pensado e conscientizado de que era a experiência que precisávamos sim naquela etapa da evolução. Porque como espíritos nós precisávamos passar por aqui, porque fazia parte de um processo de crescimento, de evolução. Então todas as marcas negativas que subsistem em nós estão indicando a pendências na sua vida. Perdoe as pessoas que criaram essas marcas. Liberte-se da tristeza do passado e viva feliz hoje. Quando a gente consegue superar isso, nós estamos aptos a termos novas experiências. Não é que a gente vai ficar feliz porque a gente foi o alvo da violência no passado, mas a gente já não vai ter mágoa, não vai ter mais dor, simplesmente aceitou que doeu naquele momento, mas passou. E hoje nós temos mais razões para ser felizes do que temos para ser infelizes. Então isso representa que evoluímos daquele tempo para cá. Temos que combater os sentimentos e pensamentos destrutivos. Eles são portas abertas da nossa casa mental para a ação de espíritos inferiores. Sempre que a gente pensa em termos assim de raiva, de tristeza, de rancor, de mágoa, de ressentimento, de desejo de vingança, de que uma justiça muito severa se cumpra contra as pessoas que criaram problemas para nós, nós abrimos mentalmente a nossa mente, ou abrimos mentalmente a nossa vida, para a influência de espíritos que têm essa conduta. Quando eu odeio alguém, que tipo de pensamento eu produzo? Pensamentos de ódio. Qual é o tipo de espírito que vai se ligar a mim com pensamentos de ódio? Aqueles que também sentem ódio. Então, quando eu penso negativamente sobre um problema, de forma pessimista, com raiva, com aquela indignação improdutiva, eu crio uma perturbação muito grande, porque eu posso começar a receber influências negativas. Porque a gente sabe que nós temos inimigos do passado, ou que temos obsessores, espíritos como a gente, que quer explorar as nossas deficiências, os nossos vícios, a nossa má conduta. Eles se ligam facilmente à nossa mente e nos influenciam. Por isso temos que nos libertar de todos esses sentimentos com eles. Não é muito para o bem dos outros, não é nosso mesmo. É algo que nos beneficia a nós mesmos, libertar-se desses sentimentos ruins. Revolta, achar-se desfavorecido, desprotegido pela espiritualidade. Se nós fôssemos desprotegidos pelos espíritos bons, a nossa vida não vingaria nunca. Porque a natureza humana, ela precisa de ajuda, sempre. Ninguém está desamparado nunca. Até o homem mais perverso que habitou o planeta, ele tem ainda assistência espiritual para que ele se corrija. Porque é assim que funciona a lei divina. Não pode se perder um. Então, se nós temos pelo menos boas intenções, nós seríamos desamparados nunca. Mas esse pensamento muitas vezes vem e toma conta da nossa vida, de se sentir desfavorecido. E é aí que nós somos mal conduzidos por nós e pelos espíritos inferiores. Outra forma terrível, culpar os outros pelos nossos problemas e que amplia ainda mais o domínio deles. Culpar os obsessores, a família, o chefe. Embora essas pessoas criem embaraços em nossas vidas, são as nossas atitudes que determinam sempre o resultado de tudo na vida. Uma pessoa pode vir e atacar a minha vida, mas as consequências daquele ataque vão depender da minha conduta, do que eu escolho fazer a partir daquele momento. Se eu me guiar pelo ódio, pelo desejo de vingança, eu estrago a minha vida. Se eu me guiar por perdão, por compreensão e por acreditar que a justiça sempre vence, eu ajo de maneira diferente. Então, eu não posso culpar ninguém como responsável pelos meus problemas. Sou sempre eu o principal responsável. Sentir-se inferior ou culpado. Todo mundo erra. E sabemos, apenas Jesus não errou. Mas dos espíritos que evoluem nesse planeta, todos nós erramos. E todos nós temos o direito de acertar. Então não sentir-se inferior, porque já cometemos muitos erros. Todos os espíritos em evolução nesse planeta já cometeram muitos erros. Há erros que são até necessários, porque é a experiência que o espírito tem que ter. Sentir que agiu mal e tem consequência. É aí que ele aprende. O sentimento da culpa é algo muito destrutivo na nossa evolução. Nós podemos sim ter feito coisas que nos conscientizamos que nós não devíamos. Mas ficar alimentando aquele sentimento destrutivo de que já não somos mais merecedores de nada de bom, porque erramos, estamos trabalhando contra nós mesmos. Então esses sentimentos, essas atitudes, são sempre contra a solução dos nossos problemas. Outra forma de perturbarmos a vida na solução dos problemas é cogitar de soluções desonestas, de desviar dinheiro de onde nós trabalhamos, de fraudes, emprestar sem o emprestador saber, é roubo mesmo, mesmo quando há intenção de devolver. Tudo que eu pego de alguém sem a pessoa saber, eu estou roubando. Muitas pessoas acham que é justo, eu vou tirar do outro porque eu não tenho, a vida nunca me deu. Mas nós complicamos ainda mais a nossa existência. E há muitas formas da gente fazer isso, não é só pegando materialmente as coisas. Há formas que muitas vezes as pessoas agem desonestamente, lesando, tirando das outras pessoas oportunidades, por exemplo. Eu não consigo a promoção, mas que ele também não vai conseguir, não vai, porque eu vou atrapalhar a vida dele. Isso é roubo também, estou roubando uma oportunidade de alguém. Quando nós agimos assim, nós perturbamos a nossa vida espiritual de uma tal forma que nós só atraímos coisas ruins. Tem pessoas que estão devendo e elas mulam um carro roubado. Isso é uma fraude contra uma seguradora. Mesmo eles tendo milhões e ganhando muito dinheiro, o dinheiro não é seu. Se você faz isso, você está atraindo coisas difíceis para a sua vida. Não vai ser solução de problema, vai ser complicação. E outra coisa que devemos evitar na solução dos problemas é superdimensionar os problemas, achar que o nosso problema é muito grande e intransponível. Não é. Aquele princípio de que Deus dá fardo somente para homens fortes é verdadeiro. Nós não temos qualquer situação que não somos capazes de vencê-las. Só para a gente acreditar nessa ideia, a gente já ganha uma força muito grande. E a gente vence os obstáculos, sim. Porque a gente tem fé, tem confiança, tem determinação, a gente cria um autoestímulo que favorece tudo de bom em nosso favor. Então, nunca imaginar que o nosso problema é insolúvel. Talvez tenha uma solução demorada, que demande esforço e trabalho, mas tem solução sempre. Porque senão seria injusto. Como Deus daria algo que nós somos incapazes de resolver? Temos que acreditar nessa ideia e nós vamos perceber como nós ganhamos força nessa solução. Não guardar amargura nem ressentimento, não pensar em fuga dos nossos problemas, não aguardar soluções mágicas e fáceis. Ah, eu vou lá no lugar, vou fazer um negocinho para mim lá e todos os meus caminhos vão se abrir. Isso não existe, gente. Porque às vezes a gente, com tanta fé que a gente acredita nas coisas, e a gente adquire uma força que a gente não tinha. Por isso que o problema se soluciona. Mas não é porque alguém fez algo que nós vamos ter os problemas resolvidos. Porque muitas vezes o problema muda apenas de cara, de aparência. Resolve de um jeito, mas aparece em outros. Porque às vezes movem forças do mundo espiritual que não são bem compreendidas. E elas desencadeiam reações. Por isso que nunca procurar nada muito mirabolante para a solução dos nossos problemas. Porque é meio perigoso a coisa. Não adiar indefinidamente a procura por uma solução. Tem pessoas que ficam sempre adiando para o dia seguinte a solução do problema. Porque não quer hoje se dar ao trabalho que aquele problema requer. E por isso que ele nunca é resolvido. Não se sentir culpado quando esses e outros sentimentos e pensamentos aparecem. Porque, como nós já vimos, a culpa nos atrapalha na solução dos nossos problemas. Se eu fico me culpando por já ter feito coisas erradas, por pensar errado, é pior ainda. Vamos consertar a nossa mente, o nosso pensamento. Pensei errado, fiz errado, não, mas hoje eu quero acertar. Essa disposição torna a solução mais fácil do problema. E o trabalho, né, intelectual na prevenção dos problemas da vida. Conhecer a si mesmo, já vimos o quanto ele é importante. Evitar o orgulho, porque o orgulho nos leva à prepotência. E na prepotência nós cometemos mais erros ainda. Então muitas pessoas às vezes querem mudar de vida dizendo que vão se permitir coisas maiores, porque elas vão conseguir uma melhor situação. E realmente nós merecemos sempre mais e melhor. Mas dentro do que é possível. Quando a gente é tomado pelo orgulho, a gente fica cego e comete mais erros. Compensar perdas. Tem muitas pessoas que vão permitir-se a comprar algo, vão dar algo que não pode, porque ela quer compensar uma perda. Ela não foi tão feliz de um jeito, aí ela acha que com coisas ela vai suprir aquela carência que ela tem. Não tem a atenção, o amor das pessoas que ela esperava, ela acredita que dando a si mesmo coisas vai suprir. E hoje nós somos muito manipulados nisso, nessa questão de achar que o que nos faz felizes é a gente ter ou fazer coisas extraordinárias. Tem uma propaganda que está acontecendo no rádio, bem interessante. Uma menina aparece falando e no discurso da menina está assim: que não importa, mãe, que a gente não se veja muito. Não é exatamente essas palavras, mas a ideia é essa. O importa é que nós vamos fazer aquela viagem maravilhosa tal. Para nós basta um único momento. Esse é um apelo cruel com muitos pais e mães que trabalham muito, têm pouco tempo para ficar com os filhos, porque estão em busca, muitas vezes, de ganhos materiais. E aí, para compensar aquela ausência, diz que viver um momento especial, uma viagem fantástica com a filha, vai compensar todas as horas que ela perde de convívio com a filha. Veja, isso é dizer que não é tão importante assim os pais estarem com os filhos diariamente. Basta você, então, trabalhar muito, ficar muito tempo fora de casa, mas se você proporcionar uma viagem fantástica para o seu filho, aquilo já é tudo para ele. Muitos se deixam levar e justificam que a sua ausência fora do lar é para conquistar coisas para aquelas pessoas mesmas que eles deixam, quando na verdade o mais importante era estar ali. Então nós estamos tentando resolver um problema de uma forma errada. Quer estar bem com a sua família? Fique mais tempo com eles. Não precisa trabalhar 20 horas por dia para pagar coisas incríveis, que talvez nem vão ser tão interessantes assim. Porque o carinho, o afeto é muito mais importante do que certas experiências que nos vendem hoje como tão importantes assim. São até muito legais, positivas, quando é possível, vamos usufruí-las, sim. Mas não achar que trabalhando muitas horas, ficando longe do meu filho, para oferecer tudo para ele, é o melhor. Na verdade, não, estou criando mais problemas na vida. Então, não pensar que compensando perdas de forma consumista, nós vamos resolver a nossa vida. Temos que compreender o mundo atual, que nós vivemos numa época de grande transição, em que há muito interesse econômico nas nossas condutas, nas nossas atitudes. Há muito interesse político de conduzir as pessoas a agirem de uma determinada forma e não de outra. Trabalhando tudo contra a própria evolução do homem. E muitos que estão envolvidos nesse processo nem percebem o que estão fazendo de tão negativo no mundo. Então nós temos que pensar assim, que mundo nós estamos vivendo hoje? Como eu não vou me envolver com tantos conflitos, com tantos problemas? Quer ver uma forma que nós complicamos a nossa vida? Nós ouvimos falar de pessoas que têm comportamentos terríveis na sociedade, políticos, criminosos, e nós emitimos aquela onda de raiva, desejando o mal deles. Nós estamos atraindo o mal para a nossa vida quando nós pensamos assim. Nós estamos atraindo coisas negativas para o nosso lar quando eu vibro com muita raiva contra as pessoas que estão cometendo mal contra a vida de outras pessoas. Então temos que combater esses sentimentos. Compreender que estamos num mundo de grandes transições e grandes mudanças. Estamos passando por uma fase de maioridade espiritual. Então é natural que existam problemas. É natural que existam conflitos, porque há muitos espíritos que vão ter a oportunidade ou não de continuar aqui a partir desses conflitos. Então nós não queremos guerras, nós não queremos problemas, não queremos violência, mas infelizmente a realidade da maior parte da humanidade é essa. Muitos ainda precisam dos problemas. Muitos ainda precisam desses quadros difíceis, porque são espíritos endurecidos que precisam mudar e aprender algo com isso. Infelizmente, nós não queremos a dor e o sofrimento, mas nós somos obrigados a reconhecer que ela é necessária ainda. A gente ainda vê que ela ainda é necessária. Por isso temos que trabalhar intensamente para diminuí-la, porque no processo de trabalhar para diminuir o sofrimento alheio, nós aceleramos a nossa evolução e a do próximo, ou pelo menos tomamos o ritmo certo da evolução. E aí passamos a não necessitar mais da dor. A dor, ela deixa de ser necessária na evolução do espírito quando ele desenvolve amor. Quem ama muito tende a fazer as dores diminuir. Elas tendem a desaparecer. Não é que não vai existir o sofrimento, mas a pessoa não tem mais necessidade dele. A gente passa a sofrer por uma opção, como Jesus. Ele não precisava mais da dor nem do sofrimento, mas ele se sujeitou a ela por um profundo amor a todos nós que somos seus tutelados. Mas para ele o sofrimento era algo consciente e suportável. Ele suportou a dor por amor. Como a gente faz muitas vezes, numa escala muito pequena, que a gente aceita certos sofrimentos por amor a algumas pessoas. A nossa esposa, ao nosso marido, aos nossos filhos, aos nossos pais. Em que a gente suporta alguns constrangimentos da vida para poder ajudá-los. Só que a nossa condição é muito pequena, uma proporção insignificante. Mas é para a gente entender isso. Mas a dor como reflexo de erro, ela desaparece na vida quando a gente desenvolve o amor. Quando a gente se doa mais. Por isso que a gente, mesmo vivendo problemas e dificuldades, a gente tem que sair do nosso mundinho sofrido e tentar ajudar alguém. Porque nesse processo, a gente favorece as leis divinas agirem em nosso favor. consolando alguém, nós somos consolados. Alimentando alguém, nós somos alimentados. Eu alimento alguém faminto do corpo, eu sou alimentado na minha alma. Eu consolo alguém que está em desespero, nas horas de desespero da minha vida, eu sinto uma energia diferente me sustentando. Por isso que nós temos que sair do nosso mundo de sofrimento, de problemas, da nossa rotina, dos nossos deveres, e encontrar alguma coisa da nossa vida que a gente possa se doar ao próximo, dando algo de nós mesmos, do nosso dinheiro, do nosso tempo, da nossa paciência. Fazer algo por alguém que precisa é a solução também do nosso problema, porque lá nós vamos adquirir uma experiência, um conhecimento que reforça essa capacidade de compreender e entender a vida, e é um trabalho intelectual do espírito. E é possível ser feliz refazendo escolhas. Aqui é uma das figuras do Evangelho mais impressionante. Ele, ouvindo Jesus uma noite, se dispôs a rever a vida inteira. Falou para Jesus que metade dos bens que ele tinha ia dar para os pobres. Se ele tivesse roubado alguém na função de cobrador de impostos, ele ia dar mais, ele ia dar em dobro para aquelas pessoas. Então, todos nós podemos refazer a vida sempre. Embora possamos ter errado muito, nós sempre podemos refazer as coisas para o melhor. O Chico tem uma frase que é atribuída a ele, não sei se é mesmo, mas ela poderia ser: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um de nós pode começar hoje e fazer um novo fim. Nós podemos ser felizes, mais felizes, a partir de hoje. Depende do que nós vamos fazer daqui para frente, com todas essas reflexões que nós passamos nesta noite. Paciência e bom ânimo são essenciais para a solução dos nossos problemas. Todos os dias acordarmos com o pensamento positivo de que nós vamos vencer aquele dia, por mais difícil que ele possa parecer. É ter paciência para suportar a carga daquele dia. Lembrar do que Jesus disse, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É natural do mundo material a gente ter desafios. Faz parte da nossa experiência aqui. Como um aluno que fosse para uma escola e só tivesse lazer e brincadeira, ele aprenderia alguma coisa ali? Não. Se viermos para o mundo e só tivéssemos lazer e divertimento, não evoluiríamos, ficaríamos estacionados. Temos que ter compreensão que estamos no mundo para vencê-lo, mas vencê-lo com as estratégias que Jesus nos ensinou, de amor, de caridade, de bondade, de perdão, de amor ao trabalho, de dedicação ao bem. É o que nós tínhamos para falar nesta noite sobre como utilizarmos a nossa inteligência na solução dos problemas. Que Jesus nos abençoe então a todos, que nos dê então a compreensão, a força para vencermos todos esses obstáculos. Muito obrigado a todos.